Ó Pai, aqui estamos como um só povo, o seu povo. Reconhecemos que nada somos, mas nossa oração é que venhas permear nossas almas. Molda-nos já, conforme o teu querer. Ó Senhor, este é o seu povo que está disposto a te seguir e a se humilhar em seu nome. Dá-nos a sua bênção, dá-nos o seu amor sem limites. Queremos nos santificar e merecer o seu perdão. Obrigado, Senhor, por estar aqui agora. Obrigado pela oportunidade da vida eterna. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado pelo seu sangue, passaporte para uma nova vida. Amém. Diante do Senhor.